dia 6 do 6, emissão 191. Números engraçados para a emissão 191 de Conversas Aleatórias, gravada e publicada e editada e enviada em tudo, no dia 6 de junho de 2017, terça-feira. O Nuno Miguel falou até agora, agora falará um dos locutores que estão ao meu lado. Eu. Pronto, então Joaquim Luís, faça o E eu favor. falo depois. Ah, é. Carlos Bonaparte, como se encontra? Tudo muito bem, obrigado. Da minha parte também as minhas boas noites aos ouvintes desta edição de Conversas Aleatórias. Joaquim Pereira, como se encontra? Eu, felizmente, estou bem. Está bem longe do microfone, mas isso é um pormenor. Vamos já aqui a nível técnico ajustar a situação. Pronto. Bem. Já estamos coisas, estou tudo muito boa noite e vamos lá começar mais uma. Mais um. Hoje vamos ter para aqui recordações e palavras novas e registros e notícias e coisas. E até uma lição de história para acabar se houver tempo. Mas, para começar, quero aqui um registro pessoal misturado em recordação muito recente do Joaquim Pereira, que me narrou enquanto vínhamos do carro para o estúdio número. Qual é este? É o 3. E quero que partilhe isso, que é para a gente se rir um bocado, que é para a gente saber como é que se porta o portuguesinho no centro de saúde. E que, no geral, como é que funciona o centro de saúde, não é preciso dizer o nome, mas o centro de saúde daqui da zona, como é que foi ontem e hoje de manhã? Ora, faz favor, ontem como é que foi? Ora bem, como se portam as pessoas nas filas e não nas fichas? Nas filas. Nas fichas. Quando chega, por exemplo, para o autocarro ou qualquer coisa, não interessa quem está preso, se é doente, se é coisa. Hoje tive de ir ao centro de saúde por causa de marcar uma consulta, mas Mas já começa ontem. já ontem, Ontem esteve lá e. Por acaso, como já foi uma hora mais tardia, não foi à abertura do posto, não tive esse problema. Mas ontem cheguei lá entrei. A consulta, por acaso, era para a minha mulher. Ela precisa das cataratas, porque está. Eu já fui e ela podia ter feito na mesma altura, mas tem, eu não preciso. Mas agora não vi um palmo à frente dele. É tipo eu. Não, é É, pá. olha, o Não, Carlos, olha que é não. Não está pior. muito, não tá muito longe. Conclusão. No meu reto, à frente. E então lá chegámos, ela lá tirou a senha, lá chamámos, lá chamaram. Não demorou muito tempo, por acaso. E então, lá esteve a falar com a menina deu-lhe o cartão de utente, e mais isto e mais aquilo. Olha, ela lá esteve a escrever, a marcar, e contávamos nós que já estivesse a fazer a marcação Da da consulta. dita consulta. Quando ela nos diz, olha, então amanhã, de manhãzinha, logo um bocadinho antes das 8, porque o posto de saúde abre às 8, esteja aqui que é para vir então fazer a Na marca. marcação. Eu cá para os meus botões. Então, se já estou aqui, porque é que não posso fazer? Mas, como não sou espalha-brasas, aguento firme e calado a roer-me por dentro. Olha, Hoje. hoje de manhã, chegámos lá, já estava meio dúzia de pessoas, o quê? Fomos dos primeiros, começa a juntar gente. Antigamente, quando havia pessoas educadas, uma pessoa chegava ali, olha, quem é o último? Ah, sou eu e tal. Então a pessoa ordenava-se para fazer a ordem de entrada. Pois sim, às 8 horas, lá vem abrir a porta. Não interessa se tinha chegado à frente, sim. Uma velhotinha, mais nova do que eu, ou mais velha, de Ou muletas. mais nova, ou mais velha. Pode ter nascido no mesmo dia, à mesma hora. Sim. Era sensivelmente a mesma coisa. Quase que a atiravam ao chão, esmagavam. Depois aquilo, em vez de ter logo ali sítio para tirar a senha, não, senhor. Tem de ir ao segundo andar, então aí é que se tira a senha. Portanto, as pessoas que estavam à frente ou atrás, já não interessava nada daquilo, já estava muito. É igual o filmador outros capas, era, parecia uma maratona. Como é que chega primeiro ao outro? É a portuguesinha. Então, mas a consulta ou a marcação não era no piso 2, por isso tinha que ser para lá. Não, mas a marcação ser piso 2, isso é tudo, uma pessoa chega ali, por exemplo, ela depois lá foi atendida mais, tá? E chega a vez dela, aí agora vem cá para dia tal, é segunda-feira que vem, vem cá, assim, e caramba, isto é assim, vem-se uma vez, vem-se duas, e só a terceira é que és ver. É para saber bem onde. E se calhar, se calhar na segunda ainda não é consulta. Se calhar para apresentar documentos para confirmar que é a consulta. Ou confirmar a idade, ou confirmar que está vivo. Só fazer aqui uma ressalva também é uma coisa, que eu acho que nós temos que ser justos. Eu já assisti várias vezes na loja do cidadão, antes dela abrir, as pessoas perguntarem qual é que era o último. Exatamente, eu ia pegar nisso. A frase da semana podia ser antigamente, quando as pessoas eram educadas, ou Dom Duarte Joaquim Luís. Tantas vezes, em tantos sítios, ainda ouço mal alguém chega, quem é o último? Ah, então eu estou atrás desse senhor. Okay. Tantas vezes fazem isso. E dou-vos mais um exemplo. Uma vez fui com uma familiar minha, fomos tomar um café, ali naqueles cafezinhos que têm agora nos hipermercados. Sim. Então fui tomar um café e a senhora, e nós tínhamos a senha, como é normal. E então a senhora disse, olha, vai deixar passar este senhor porque este senhor tem uma deficiência, ele é cego, como pode ver. E o senhor olha para trás, ai, desculpe. E eu nem sequer sabia que tinha direito à prioridade. Diz ela, não, mas tem direito à prioridade, mas eu por acaso reparei, mas quando for assim, quando ouvir que diga, porque eu por acaso agora reparei, mas podia não reparar. A própria senhora do café, mas as pessoas não muito entenderam, ou seja... Que agora é obrigatório. Sim. Era isso que eu ia precisar. Ultimamente já, mas é relativamente há pouco tempo que entrou essa. Agora já não é prioridade, é obrigação. Não, obrigatório. Mas eu fui. Grávidas. Mas eu fui no dia a seguir a isso, tipo, ou seja, mas para além da pessoa já estar atenta, havia já uma já antes, atenção, eu lembro-me, eu já antes cheguei a passar a situações em que as pessoas eram. Olha, mas quer passar à frente? Passa à frente com o menino. Ou seja, por muito do menino, não é? Que já tinha 30 anos. É triste ser o governo, as entidades que mandam nisto, criarem uma lei especial para essas situações. Por exemplo, temos o caso flagrante dos autocarros. Tem aqueles lugares destinados às grávidas. Pessoas de mobilidade reduzida. Reduzida e, ou pessoas com deficiência. Ou crianças ao colo. Crianças ao colo, são três. Sim. Pois sim. Rapaziadas e mulheres de 30, 40 anos chegam ali, boa noite, nem olha. Depois chega um fulaninho como eu, ou outro qualquer. Eu já nem me sento ali. Eu já nem procuro, felizmente. Apesar da minha prometidade, eu já não procuro esses sítios. Mas, fulaninhos, e depois começam a discutir, o que é que foi? Está foi, ainda se com coisa. Agora, ainda acerca da prioridade. Eu não sei se foi há 2 ou 4 anos que eu cheguei à loja do cidadão para renovar a carta. E, claro, como aquelas, é tudo agora computadores, e estava o homenzinho, seguranças, ao ali ao lado, e ele, se passa que você tem prioridade. Estavam lá mais pessoas, e ele próprio foi, se passa, e marcou lá no coisa a senha com prioridade. Portanto, deu-me a senha e eu fui para o sítio respectivo com prioridade. Mas. E na altura não era obrigatório. Na altura não era. Sim, aliás, nesses casos já era. Nesse caso, assim, certas situações já era normal. Sim, já. Mas agora chegaram à conclusão, mesmo normal, mesmo obrigatório. Mas mesmo obrigatório, foi assim. Está bem. Mas, não, eu pude experienciar, eu dou-vos um exemplo. Eu há 8 anos, 8 não, há 9 anos, eu fui para Aveiro. Fui para a universidade, em que estamos a falar de uma coisa que já aconteceu há 9 anos, e eu nem sequer sabia, mas acho que não havia essa questão dos lugares de prioridade. E então eu entrei no autocarro e o autocarro estava cheio. ninguém me deu lugar. Verdade que vai parecer uma piada pela expressão que a senhora utilizou, mas era uma motorista do autocarro de Aveiro que diz: eu não vou arrancar enquanto não darem lugar a este senhor. Este senhor é audiovisual. Eu achei piada audiovisual. Boa. Eu achei piada audiovisual. Mas o que eu gostei foi a atitude da senhora em que ela disse: eu não vou arrancar enquanto não darem lugar a este senhor. E o boleto se botasse. Que remédio. Então, e com certeza com muita rapaziada nova. Sim, ia tudo para a universidade. Para a universidade, não eram velhinhos que iam para ali. Quem se levantou? Mas foi uma senhora que já devia ter para os seus 50 e poucos. Pois. Mas eu vou ladrar. E vou entrar em contrassenso com o que estão a defender. O Carlos sabe que eu trato ele, por não ver, trato como trato aqui o Quinzinho, que vem muito bem. E o Carlos? É uma pessoa normal. E o por isso, porque é que ao entrar no autocarro tem que se sentar? Em relação, estou a falar em relação à deficiência de não ver. Qual é a diferença? A segurança. Mas porquê? Tem lá os postos para agarrar, está lá agarrado do pé. Eu, nesse caso especificamente, eu concordo. O que eu estou a dizer é... porquê que eu disse que não era preciso? Porque é importante para as pessoas sensibilizarem-se que há pessoas que precisam. E se me disserem, mas quer se sentar? Eu não fico de pé, eu não tenho problema nenhum em estar de pé. Está a segurar alguma coisa? Mas isso sou eu especificamente. Não é? Agora, pessoas de mais idade, como aquela baratinha que era mais nova que o seu Joaquim. Já não sentia quando era. Não, aí era diferente. Mobilidade reduzida. Sim, exatamente. Agora estou a falar de alguém ser cego e entrar no autocarro. Tem que se sentar porque. Não, isso não, para mim não. A não ser que há. Agora, por exemplo. Aliás, como também não aceitaria, por isso é que eu não pedi prioridade, naquela questão do pequeno almoço. Porque eu estava à espera que as pessoas estavam à espera. Claro. Não é? Se eu tenho de falar de estar a pé, ou até se eu estou numa situação... Oh, Carlos, tu sabes que eu trato contigo, normalmente. Exatamente. Não estou conseguindo, então. Claro que devemos ter um bocadinho mais de cuidado em certas situações, tudo muito bem. Mas isso está no nosso íntimo. Eu, por exemplo, quantas e quantas vezes, por exemplo, no supermercado, sei quê, eu vou com um carro cheio de coisas. E é uma pessoa, apesar de haver os sítios próprios para as pessoas que só vão buscar duas ou três coisas, eu vejo que é pouca coisa. A minha senhora, pouco mais ou menos, passa à frente. Quer dizer, nós, por nós, temos de ser uns para os outros. E eu também não sou do coitadinho. Ah, coitadinho, deixa-me ir para ali, que é coitadinho. Não, isso não vou por aí. Eu vou dizer, senhor, por exemplo, uma viagem. E eu se fosse com o Carlos, que ele Videovisual, ainda mais original. Eu sou velhote a certas viagens. Por exemplo, daqui para Aveiro é uma viagem longa. Para mim já me custava ir ali assim, dependurado. Sim. De pé. Já me custava. Portanto, era natural que alguém me cedesse o lugar. Não era lá pelo... Agora, o Carlos, como tem boas pernas e tem bons físicos, tem bons braços, pode-se aguentar ali à barra, ao barão. Ele, neste momento, já está a tirar a camisola para mostrar as suas coisas. Sim, e depois ia ali a dançar. Pois. Ou seja, ia fazer a dança do bairro. Tu és um bailarino, Carlos. Tu és um bailarino. Não sei se é um elogio, se é... Depois de dizer que ia fazer a dança do varão, não sei se é um bom elogio. Não sei se é um elogio, aliás. Mas há homens que fazem, não é só mulheres. Sim, cá está, mas no autocarro é uma coisa muito original. É isso, vou fazer a dança do varão no autocarro. Depois vou aparecer para aí em 30 canais do YouTube. Sim. Um canal que dá assim. O canal da estupidez. Ai, como é que é? O canal da estupidez? Sim. Então, quanto a dar isto? Mas agora, eu gostava só de manter o nível elevado e lançar aqui fazer aqui uma observação sobre uma coisa que me tem chocado, que eu nunca tinha convivido perto com uma situação de cão-guia. E eu sempre fui contra o cão-guia, porque acho que nós, no fundo, estamos a transferir a nossa independência, nós, pessoas cegas, transferir a nossa independência para um animal, para um outro animal. Com algumas particularidades não degradáveis, designadamente o facto desse animal só poder estar em serviço mais ou menos 7, 8, 9 anos, depois chega uma altura em que ele já deixa de poder, fazer esse exercício, porque ele chega até nós com 3 anos, não é? 3 anos mais ou menos. Ele depois vai ter aos 10 e depois a partir já começa a ficar mais limitado. Vocês sabem o que acontece aos cães de guia depois de já não poderem exercer as suas funções a 100%? Não, mas vão ficar a saber. Pois, vão ficar a saber. As empresas que tratam destas questões dos cães de guia automaticamente nos propõem um outro animal para troca. Isto porque eu disse, não, para mim com um cão guia era muito complicado, porque ainda por cima havia uma altura em que eu ia ficar com 2 cães. E a pessoa que não, mas não é obrigatório, podes trocar por outro. E eu estava a falar com a pessoa, eu quase que desatei a chorar, porque aquilo mexeu deveramente comigo. Como é que é possível? Nós tratamos os animais, mesmo aqueles que são nossa companhia todos os dias e que temos uma ligação afetiva tão grande connosco, como é que é possível tratarmos os animais como se fossem objetos? E eu acabo de dizer isto e à noite vejo uma pessoa a despedir-se: ai, meu cãozinho, ai, mais não sei quê, ai, agora vai conhecer a sua nova casa. E eu pensei, como é que é possível? Ou é muita falta de consciência, ou então não sei. Como é que é possível nós fazermos isto com os animais? Para mim isso é maltratar um animal. É usá-lo e deitá-lo fora, no fundo. Não sei o que vocês acham. Estás a exagerar, porque trocar pode ser ele. As pessoas também mudam de casa, deixam muitas vezes a família, a companhia. O cão deixa de estar na tua beira, mas não vai para a morte. Vai para outro sítio, vai para outras companhias. Eu estava acabado. As pessoas também fazem eu isso. Eu estava acabado. Quando falaste dessa situação, perguntaste se eu, assim, não me digas como matar o cãozinho. Que eu saiba, não. Vão para outro lado. Filho, mas outro contexto, okay. Outro ambiente. Por exemplo, eu tinha um gato. Chegou a idade dele, ao fim, morreu. Claro que agora foi para lá um balde de lágrimas lá em casa, tudo. E de vez em quando se fala no animal. E nós, quando temos um animal, nós temos. Como é? Não vamos mais nós. Somos todos animais. Somos uma família. Somos irmãos, somos pais, somos tios, somos o que for. Mas nós temos a certeza absoluta que qualquer uma dessas pessoas pode morrer ou mais. Ou partir. Não. Partir sem ser morrer. Ou partir. Ir para outro país, não está mais ouvir. Desaparecer. É pá, mas isso é lei da vida. Acontece. Agora, não queremos, mas agora. Um animal. Uma pessoa chega ao fim da vida de trabalho. Eu, por exemplo, eu não trabalhava. Cheguei aos 48 anos, felizmente ainda eram nos bons tempos, para mim. Aos 48, não, aos 58. Também agora já estava. Não, está bem, 28. Daqui a pouco estava. Ainda não tinha começado. Eu, por acaso, esta minha cabeça tem tido. Tem sido muito bom guia para mim, tem sido um bom material. Eu antes já pensava um bocado quando deixasse de trabalhar. Aconteceu aquilo, eu, cabeça para cima, epá, porreiro, já trabalhei quase 50 anos e agora já é tempo de descansar. Porque eu tive o caso do meu pai, era isso que eu tinha medo, e do meu sogro, e não sei o quê. Quando reformaram, a vida deles foi um martírio, porque eles ainda vinham obcecados por aquela coisa do trabalho, e mais isto e mais aquilo. É certo que eu também tive outra ajuda, porque na fase que eu vim para a reforma, foi na fase que começaram a invadir. Pouco mais ou menos, com quantos houvesse, mas mais acentuadamente, os computadores. E quando o computador apareceu na minha profissão, eu fiquei sem trabalho. Por acaso mentalizei-me com isso. E se não me mentalizasse? Vinha para casa bater com a cabeça nas paredes. Enfim, mas não. Foi, sim senhor, acabou-se, olha. A minha profissão acabou. Como não há minha profissão, olha, vou para o repouso. Repouso não é o prazo de repouso. É para o repouso, é para o descanso. Vou ter uma vida de reformada bestial. Escusar-se a dizer que começaram as coisas caseiras a ficarem todas a meu cargo. A mulher ia trabalhar, o filho vai trabalhar, tudo vai trabalhar, e a neta tem de ir para o colégio. Olha, Jaquim, vai levar o bebê, vai buscar o bebê, vai levar à escola, vai buscar. Tenho uma questão: o que é que isto tem a ver com um guia? Se trocar por outro. Isto está acerca de nós nos mentalizarmos. Que há mudanças. Que há mudanças. Que há quebras. Mas, então, mas porquê é que não fazem isso com as pessoas? Então, as pessoas duram muito mais tempo, a gente paga a uma pessoa para ser nossa durante, sei lá, dos 18 anos até aos 64, ou até ela ter algum problema de saúde que já não sirva, e depois despachámo-la. E não fazes isso? Eu não. Não fazes porque não tens dinheiro para pagares uma criada. Mas se tiveres dinheiro, sim, para pagar uma criada... de uma empresa uma qualquer. Ou de uma empresa qualquer. É já não sei, vou contratar alguém de 20 anos. É isso que acontece. É a mesma coisa que se faz aos animais. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que aquele cão é parte da família. Está connosco, dorme na nossa casa. E quantos funcionários já não são partes da família? E criadas, lá está, criadas que são criadas com a família. Mesmo quando deixam de trabalhar, essas pessoas muitas vezes continuam a ser tidas em conta. Claro, vais por aí. O que acontece atualmente? O que acontece com os cães guia? Eu francamente não consigo, não. Se eu já era contra, agora sou assumidamente contra. Então porque... aquelas miúdas que venham criancinhas para a casa dos senhores. Eu estou a falar nos anos 2016, 17. Atualmente já não acontece. E ainda hoje? Não, atualmente já não acontece. Se acontecer já é a exploração infantil. Ou escravatura, ou uma coisa assim do género. Vai para a casa das senhoras. Serão raríssimos casos. É de família, ela não vai trabalhar, ela vai para a coisa. E está ali então anos e anos. Eu conheço um caso de um senhor. Eu conheço um caso de um senhor que já tem 75 anos, o que é que é. E ele vai fazendo aquilo que pode, que se não puder, não pode. Vai recebendo mais ou menos o mesmo, porque faz parte da casa. E se ele não puder trabalhar, e ele tenho aquilo que já conheci dela, não vai deixar, porque já trabalhava lá naquela casa há 50 anos. Depois ele começou a trabalhar com 25 ou 24, um bocadinho do género, naquela casa, portanto. E agora, ele até antes ia lá todos os dias, agora só vai duas vezes por semana, umas horitas poucas. Mas é assim, para mim, é essa coisa do comercializar seres vivos, para mim é uma coisa que me faz muita confusão. E depois aquela pessoa ou aquele animal já não serve, então a gente mandou para longe e vai buscar outro que, pronto, que serve. Ao fim, isso é para o nosso cada dia nas empresas. Pronto. Nas empresas há um empregado qualquer, chega a uma certa idade, e o menino vai-te embora e vão buscar novos para os substituir. Mas é diferente. Porquê que é diferente? Mas para mim é diferente, por um motivo muito simples, porque esses patrões não tem essas pessoas em casa. Eu sei que nos anos 60, 50 tinham, muitas vezes. Atualmente não é assim. Mas a casa dos patrões é a empresa, muitas vezes. Mas a casa dos empregados, não. Também. Ó, Carlos. Quantos e quantos passam mais horas do dia? Não contas as horas são a dormir. As pessoas que trabalham passam mais horas no trabalho... Que em casa. A vida é no emprego e não em casa. Para muita gente, para outras também não. Né? Para outras não se consegue manter o equilíbrio. Eu acho que a maior parte das pessoas não. Tá. É o que eu acho. Agora, mas para todos os efeitos. Tenho aqui um desafio cultural para o Joaquim Pereira, sabedor e conhecedor da língua portuguesa. Vamos à palavra nova? Primeiro o Carlos vai dizer o pontapé, que é uma palavra nova para a gente em relação à explicação. De onde vem o pontapé? O pontapé é quando alguém agride uma pessoa, quando uma pessoa agride outra com a ponta do pé. Pontapé. E também quando não se tem dinheiro para o autocarro ou para o elétrico e passámos a ponte a pé. Exatamente. Tá. Ora, trocadilhos à parte. Já cá faltava. A palavra nova, na verdade, são duas. O que quer dizer repristinatório? Ora, muito bem. É repetir o pristinatório. Cá, João, na parte, diga alguma coisa que aconteceu. Repristinatório é um sanatório que existe em Pristina, que é a capital de Moscovo, do Kosovo. Ah, estava a ver. Como não sabem. Não sei o que é pristinar. E discricionariedade. É discricionar. Relatar. Relatar o quê? Qualquer coisa. Ah, e discricionariedade é relatar. Discricionariedade. Então, o resto já sabe. Como é que é? Espera aí. Discricionariedade. Discricionariedade, eu acho que tem a ver com o facto de ser discreto. Não, senhor. Discricionar, descrever, relatar. Ah, então é discricionariedade ou discricionariedade? Diz. Ah, parecia. Diz. Não é diz. Não. Porque discricionariedade... Tem muitos is, tem quatro. Digamos que uma pessoa que é discreta pode... Eu não sei pode se... Pode discretar. Pode discretar. Eu não sei se é o mesmo que discrição. Vai por aí. Pois vai, já sei, eu não sei se é a mesma coisa. Por exemplo, agora inventei outra. Quando uma pessoa é discreta, diz Creta, que é a capital da... É uma das ilhas lá da coisa. Da Grécia, da ilha de Creta. É... Diz Creta. Foi lá que começou o teatro. Hã? Foi lá que começou o teatro, dizem. Dizem. Ora, porquê é que eu trouxe estas duas palavras? Tem uma lógica, um contexto. Eu há poucos dias... Fui realizar uma prova de conhecimentos para um cargo na função pública. Ai, sim. Aqui na zona. Ora, pedem eles que estudem uma legislação geral, ou seja, nós, quem foi para aquela prova e outras provas para outros sítios e outros conhecimentos, há uma legislação geral comum para estas várias candidaturas. Eu tive a bondade de contar, são 18 ou decretos-leis, ou códigos, ou documentos, para estudar. E depois, específico, eu nem vou dar o trabalho, específico, coisa específica mesmo para o nosso tema, eram para mais 10, ok? Pronto, no geral, se não chegar às 30, anda perto das 25 códigos, e não é 25 páginas, é 25 códigos ou decretos, que cada uma tem dezenas de páginas, ou às vezes centenas. Isto foi avisado, a data e a hora e tal, 9 dias antes da prova. Quando chega à prova, primeiro, estas palavras, já não sei como é que é, discricionariedade e repristinatório, são algumas, eu poderia trazer aqui 52 delas, são algumas das que constam nos decretos e nas leis que a pessoa vai claro. Estudar. Que lê aquilo e não sabe porque aquilo, não são muito fica chinês, aquilo é chinês. Os flamingos fazem isto. Os decretos e as leis, não sei o quê, põem palavras que nem sequer às vezes existem para depois fugirem. Exatamente. Os advogados fugirem por ali e por aquela lá. Ora, aquilo foi dado 9 dias para estudar os quê? 20 e tal decretos de lei juntando tudo. E a questão é, quando chega às perguntas, imaginemos que a prova era sobre desporto e duas das perguntas eram: qual é a modalidade que tem 11 jogadores cada lado? Pronto. Qual é a modalidade que temos 24 segundos para atacar e com o cesto à frente? São coisas em gerais. Lá não. Para estas coisas, função pública, há perguntas, esta acho que foi a terceira que eu fui fazer, ou a quarta. Há perguntas do género: se o trabalhador ficar doente por algo que se decorreu na parte exterior do trabalho, quantos dias tem para avisar o seu superior? 5 a 7. Hipótese A. Bem, que é tudo escolha múltipla. Mas as hipóteses de escolha múltipla é assim. Hipótese A. 5 a 7 dias por comunicação oral. Hipótese B. 5 a 7 dias por comunicação escrita. Hipótese C. De 7 a 10 dias por comunicação oral ou escrita. D. Nenhuma das anteriores. Metem lá coisas assim concretas, assim, os pormenorzinhos, que é mesmo suposto a gente ler tudo, porque não sabe o que é que vai sair. É suposto a gente... Não é decorar tudo, mas como é ter uma noção de tudo, e até dos dias, ou das horas, ou das semanas que é preciso, e da maneira como se faz, porque também não sabe o que é que vai sair. E eu pergunto. E não diz. E eles fazem isto ou para os amigos deles, não. Ou para pessoas que esperam que estejam 2 meses a estudar aquilo, mesmo sem saber se foram escolhidos ou quando é que vai ser a prova, ou então estão à espera sobredotados. Porque eu não estou a ver. A pessoa pensa, chega lá, é escolha múltipla, ou seja, há sempre 4 opções para cada pergunta. A questão é, qual é a pergunta e quais são as opções? Quem já esteve lá já viu como é que aquilo é. E eu fico sem perceber. Agora, fico sem ter certeza sobre como é que é este procedimento por trás. Isso, eu não sei como é que se passa nas outras terras, mas nesta terra, bendita por Deus, aqui à beira mais plantado, felizmente, sempre tivemos uns bons políticos que sabem manobrar tudo. Isto aqui não tem nada a ver com política. O cargo em causa é coisas culturais, até ter a ver com política. Não é política, forma de governo. Política é maneira de atuar. Processos. Primeiro, explica-me o que é que quer dizer esta palavra. Não sei. Eu estava à espera que vocês me explicassem, porque eu olho. E isto depois, é um exemplo de muitos. O repristinatório, sei lá o que é que é. Nem é tarde, nem é cedo. Depois das. Vai embora, pronto, também. Não, não é isso. Depois das. Puxas isso, que é para eu ver se. Sumiu coisas. Agora vocês sabem o que é miríade? Sei, sim, senhor. O que é miríade? Miríade é de milhar. E tu não sabes? Mil qualquer coisa. Achas que eu sei isso? É mil miríade qualquer. Significa, é o mesmo que grande diversidade. Mil. Mas não, vem da palavra. Mil pode ser 1 milhão. Não, vem de mil. Milhão, não, 1 milhão saiam por semana. Não, saíram 5 na semana passada. Fecha-se, mas assim não houve muita miríade. Miríade vem do grego ou do latim, deve ser do latim, do miri, qualquer coisa, mil. É. São várias coisas. Pronto, ficamos. O Carlos o comenta, está tudo comentado, das coisas, função pública, entrevista, tudo. Repristinatório. Para mim, eu gosto dessa palavra. Repristinatório. Vai tudo, quando acabar o programa, vai tudo para o vou procurar e, se for o caso, até vou criar um programa de rádio chamado Repristinatório. Só para as pessoas ouvirem para saber o que é. Registo. Tenho um registo televisivo a comentar com Vossas Excelências. Estava eu a almoçar um dia destes e vejo na televisão um anúncio. Estava no intervalo, acho que era do jornal, da tarde ou uma, acho que foi o da RTP. E vejo uma sequência de imagens de uma rapariga novita, pai da primária, que é um pouco depois. Sempre a olhar para o telemóvel e despede-se da mãe, e a mãe tinha acabado de estacionar e também estava a olhar para o telemóvel, entra na escola, até vai contra uma pessoa que também estava ao telemóvel, também não viu e sorria, então, tudo à volta dela, tudo a olhar para os telemóveis ou computadores pequenos e tudo, tem, entra na biblioteca ou na sala, não percebo o que é que aquilo era, cumprimenta a amiga dela da turma sem olhar para ela, faz assim um gesto com a mão, tá, tudo, lá, tá, sem olhar para ela, já sabem aquilo de cor. Porquê? Porque a amiga também estava a olhar para o telemóvel. E eu pus-me a olhar e, olha, isto vai sair daqui uma conclusão. Deixa a porcaria das tecnologias por um bocado, as tecnologias fazem bem, mas olha para as pessoas. Chega ao fim, Porto Editora. As pessoas, do género, as pessoas também estão tecnológicas, nós também temos os livros tecnológicos. Era uma maneira de promover estarem ali colados ao ecrã para estarem a ir buscar os livros. Mas, e o reclamo todo é tudo. Tem, aí contar as pessoas a não ligar nada amanhã a despedir. Ou não, ou mas agora repara nisto. Os publicistas, essas coisas. Fazedores de anúncios. De anúncios. São cabeças especiais. Ele não te obrigou a ir até ao fim. Sim, é isso. Conseguiu captar a ver o que é que ia acontecer. Se eu só lá pusesse assim... Vocês, acompanhou o percurso dela e tal, vocês, da rapariga. Você, se quiser isto e aquilo, clama à Porta Editora. Tu estás-te marimando. Isso é fase de atrair possíveis novos clientes. Exatamente. A ver aquilo. Deixa ver o que é que vai sair daqui. Sim, isso é a estratégia de atrair potenciais novos clientes. É técnica. Agora, o que eu estou contra é o conteúdo daquilo, não vai estar a promover... Eu, por exemplo, trabalhei muito com publicitários e eu admirava a carola deles, porque os tipos, ele era cada desarrincanço, e nós tivemos em muitas frases e muitos aspectos que aprendemos na televisão, que aparecia aquilo e a coisa entrava e durou anos e anos e anos e anos e anos. E aquilo entrou na cabeça das pessoas. Ficou. Não é? Olha, vá ali comprar um par de sapatos na sapataria. Sim, ao céu episódio da pasta da com outro. Estava a pensar nisso. Eu... Marcou a diferença, foi fora da média, é um preto com os dentes a pegar numa cadeira. Eu, e lá, quem é que prontificou? Ainda hoje sabemos a frase. Ainda hoje, isso algum erro foi no Porto Canal. Ou foi no Porto Canal ou no RTP Memória. São os dois que eu mais vejo assim dos genéricos. O homenzinho, já velhinho, como nasceu a pasta medicinal Couto? Sabes onde é que nasceu? Onde foi? Na Praça dos Loios. Ah, foi cá? É português. Português. Não, cá no Porto. Sim, é português. E o restaurador Alex. Não, também. Ei, pá, que é que tens? O teu cabelo está branco e o meu está preto. Era o restaurador. Ah, eu também vi esse publicitário. É. Pois, é do mesmo. Eu fiquei a saber que era do mesmo. Agora. Agora estamos no Largo dos Loios. E agora mais uma parte. Porquê que se chamam Loios? Porquê? Momento de suspense. Até dizer. Ninguém... É publicidade. Não, não tem nada a ver. Não, o momento do silêncio foi da publicidade. Que é para, só que não para vocês estarem aí. No antigamente, o Porto estava, ainda hoje tem muitas, mas tinha muitos mosteiros e, por exemplo, onde está a estação de São Bento, era o mosteiro de São Bento, não sei o que, onde estavam lá umas freiras quaisquer. Sabe? E nós temos por aí espalhados pelo Porto muitas dessas coisas. E os loios têm uma razão de ser. O que quer dizer em si a palavra loio? Azul. E os padres franciscanos dessa agremiação eram vestidos de azul. E como ali era dos loios, agora continuando com a farmácia. Já agora um bocadinho de história. Pasta medicinal Couto. O que é que eu disse? Farmácia é a sim, mas temos de falar primeiro na farmácia. Havia ali uma farmáciazinha qualquer e o senhor Couto resolveu comprá-la. E depois, lá um amigo dele, um conhecido, que tinha vindo do Brasil, acrescentou à pasta dos dentes normal, porque a pasta dos dentes era granulada e era um bocadinho esquisito. Então com ele tal produto que esse amigo dele brasileiro trouxe lá, brasileiro ou português retornado, trouxe lá do Brasil, ele fez ali uma mistura que a pasta medicinal, por isso é que era medicinal. Depois, já tinha uma dose extra. Inicialmente chamava-se pasta medicinal Couto. Depois as leis burocráticas e isto não podia ser medicinal. Ficou simplesmente pasta dentífrica Couto. E foi assim que nasceu. Depois ele arrebatou e aquele prédio começou a ir abaixo e depois ele alargou. Quer dizer, era só um beijinho. Ainda é vivo. Ele deve ser da minha idade, mais ou menos, ou talvez até já mais velho que eu, e contar a história dele, que eu também não conhecia. Assim como os sabonetes Asfrito. Também era na. Asfrito? Aquiles de Brito. E Aquiles como. Não é Frito, é Brito. Ah! Brito. Ah, eu percebi. Um Brito Capelo. Sim. O Aquiles. Era escrito A-C-H-I, dois L's. Em inglês é assim. Aquiles. Ah, sim. E então ficou o Ash, para não estar a escrever. Eles, exato. Sim, eram sim, os sabonetes, que também eram os sabonetes. Ash Brito. Que era, ainda à portuguesa, que eram... Bom Deus. Que eram, não eram manufaturados, mas praticamente eram manufaturados. Não é como agora que as máquinas automáticas, não sei o quê, que não vês lá um trabalhador, as máquinas é que fazem o trabalho todo. Antigamente os sabonetes, havia aquela ali. Eu tenho de descascar nos computadores dessa porcaria. Isto é que faz o desemprego. É ou não é? É. Olha, eu vou fazer aqui Um intervalo. não é um intervalo, uma coisa rara em mim, que é um à parte. Falou e nem tinha pensado nisso, na parte da Porta Editora do registro. Sim, porque estávamos a falar do anúncio da televisão da Porta Editora, da estratégia publicitária. E fez-me lembrar uma coisa que eu soube há 2 ou 3 semanas, relacionada com uma técnica de mercado, com um nome muito português, inbound marketing, que passa por Pois, quatro pois. frases, quatro fases: atrair, converter, fechar e encantar. Claro que a parte que estamos a falar é do atrair e misturado um bocado com converter o eventual cliente, esse anúncio da Porta Editora. Mas eu vou centrar na parte do encantar, que é a última fase. O que aconteceu? Aconteceu com um casal, foi a um restaurante, que já ia lá muitas vezes, eram conhecidos, acaso. Reservou para as 8 horas, não, 8 e meia. Chegou lá, 8 e meia nada, não havia mesa, 9 menos 20 nada. E a pessoa que estava responsável pelas mesas pediu para se dirigir ao balcão. Chegaram ao balcão, tinha lá a parte também de servir bebidas e tal. O senhor de um lado do balcão, o barman, começou a falar com eles e olha, tenho aqui uma bebida nova, uma mistura nova que eu fiz, vou já provar. Ofereceu-lhes um copo a cada um. E ele começou a falar, ah, o chefe de cozinha apareceu lá 2 ou 3 vezes para onde é, dá tudo bem. E 2 ou 3 vezes também veio o responsável pelas mesas, a indicar que, olha, aquele casal da vossa mesa já pediu a sobremesa. Depois passar um bocado, olha, pediu agora a conta. O chefe da cozinha, numa noite muito ocupada, sexta-feira, teve o cuidado de sair 2 ou 3 vezes para ir ter com eles e contar alguma peripécia dos últimos dias dele e tal. E ficaram ali a conversar. Eram 9 horas e ainda não havia mesa. Eram 9h05 e ainda não havia mesa. Eram 9h10. Chamaram, como a dizer, olha, já se estão a levantar. O casal já se tinha esquecido do atraso. Foram sentar 3 quartos de hora depois da hora que tinham programado, da hora que tinham reservado. Quando se foram sentar, não foram para a mesa que tinham reservado, foram para a melhor mesa do restaurante. A única que ficava lá num canto, mas com o vidro por fora, em que dava para ver a rua, era uma mesa só para os dois. Não tinham reservado aquela mesa, mas tiveram o cuidado de. Ia reservar para eles. O que é que eles ganharam ali? Eles, o restaurante. Promotores para a vida toda. Afinal. Essa é a parte de encantar. Aquilo é uma publicidade, ou seja, é uma maneira de tratar o já cliente, encantá-lo e ganhar de borla um promotor, porque ele vai dizer aos amigos e à Hoje família: pá, ninguém. mais que Eu acho nunca, interessante. hoje mais que nunca, por exemplo, eu tive um restaurante que foi durante muitos anos. Lá em Lisboa, e até uma das vezes eu fui lá almoçar e a minha mulher estava com o meu filho que tinha nascido há dias na maternidade ainda. Eu chegava ali àquele restaurante, epá, os tipos, e eles tinham vindo lá das terras coimbrãs para as beiras, mas chegaram ali, arranjaram aquela coisa que não era muito grande. Mas arranjaram aquele cantinho ali, mas tu entravas ali, tu podias, que nunca acontecia, mas espera, acontecia teres de esperar uma hora para o jantar. Tu não davas fé, porque eles vinham e contavam uma chalaça E e falar falavam, olha, comigo, estás em casa. isto, É. e aqui um pãozinho torrado E e uma divertiam-se e manteiga tal. e mais coisas. E nós estávamos ali numa boa, nem sequer. Não era aquela pressa, aquele stress de chegar. Aí ele vai embora e pá, que. Epá, nós íamos para ali, era como se estivesse em nossa casa. E dava só a agravante. Eu só sabia que ia comer um prato, porque eram dois pratos. O primeiro era uma surda de marisco. Isso era a primeira coisa que eles nem perguntavam. Chegávamos lá. Já sabiam o vinho que eu bebia, não sei o que e tal. Lá apareceu eles com as coisas da surda, com o ovo tal, estar ali a mexer. Depois, o segundo prato. Eu não sabia o que ia comer. Ali não sabia o que é que eu comer. Eles lá traziam um prato que variava, dizia para dia, não sei o que. Mas porquê? Porque a confiança gera tal, e eles já conheciam também os gostos, não sei o que e tal. Que estávamos de tal maneira em casa, eu, por exemplo, se vou à tua casa, a tua mãe não me vai perguntar o que é que eu quero comer. Ela já sabe mais ou menos os meus gostos e dá-me aquilo para comer. E ali era a mesma coisa. É que a gente estava ali. era uma família. Aí queria dizer, há cerca de tal, almoçámos, estava eu com os meus sogros, e já já comeu tudo não, porque o meu filho já estava, ele era lá na maternidade com a minha mulher. Íamos a sair, e eles sabiam que a minha mulher gostava do bolo, ou era de chocolate, ou que era aquilo, ou de leves de para a senhora. Sim. Outra estratégia é a Samsung lançou um telemóvel novo, na altura era o mais recente, o mais topo de todos, e numa rede social, no computador, houve um que comentou na conta deles, mandou uma escrito cá para fora a dizer: gosto mesmo desse vosso novo aparelho, quando vier o Natal vou comprar. Quando vier o Natal, tinha mais dinheiro naquela altura, quando vier o Natal, de certeza que vou comprar um. A Samsung leu aquilo, respondeu, gravou um vídeo, funcionou lá o topo, lá o diretor, não sei o quê, gravou um vídeo a deixar uma mensagem positiva para o rapaz, em poucos segundos, e oferecer um telemóvel. Ganha um promotor para o resto da vida. Ele agora vai andar a espalhar no círculo dele. Okay. E foi por causa da popularidade do homem, não, que o homem era um, era eu, era. Só que ganhou ali, ofereceu um produto, mas pode ganhar nos quantos minutos. Eu tive a sorte. Calhou de lidar com essa gente. Por exemplo, tu lembras-te ou conheces o livro Felizmente ao Luar? De Stal Monteiro. Esse Stal Monteiro chegava ali com o cigarro na boca. Era outro chanfrado. É outro chanfrado. Para escrever o que escreveu naquela altura, só podia. O João Martins, que também tinha um programa na rádio e na televisão também. Chegava lá. Realmente era. Eu trabalhava praticamente com o quê? Tirando os pincéis e coisas. Tesoura e fita cola. Tesoura e fita cola. É o cortar com ar. E eu chegava lá, epá, isso tem de ser pressa. Tesoura e fita cola e já está. Quer dizer, lidei com cada um. Mas isto eu por acaso, uma coisa que eu às vezes procuro nos anúncios, há pessoas que me dizem, mas os anúncios de rádio têm que ser no máximo 25, 30 segundos. Depende do que é. Exatamente. E há coisas que eu discordo. Por exemplo, nós temos um anúncio que dura 40 segundos e em que eu falo sobre as pessoas, no fundo, os acidentes de viação, e quando a pessoa pensa que a mensagem já acabou, porque geralmente vocês sabem que aquela coisa dos acidentes, não é? Vem sempre primeiro, não é? A gente vê um acidente ou vê uma criança muito magoada, não sei o quê, e então depois é que vem a mensagem: não faça isto porque pode acontecer não sei o quê, não faça aquilo porque pode acontecer não sei o quê. Então aquilo que eu fiz foi ao contrário: primeiro foi o aviso, e quando já a pessoa não está à espera que vá acontecer aquilo, pum, impacta. E eu fiz o teste, decidi fazer o teste. E uma das pessoas que eu mostrei, quando estive em Aveiro, a sandela foi saltar, estilo que susto, ou seja, que não estava a achar que aquilo acontecesse, e impactou, e há outras pessoas que eu fui vendo à distância, não podia ver a reação, mas que eu fui observando à distância e que me disseram que sim, realmente, que é uma... Que é uma surpresa, porque não era aquilo... Ou seja, de certa parte, a mensagem do isto pode acontecer, acho que daquela forma, acho que passou mais causando um impacto do que sendo mais um que faz como todos os outros, que é primeiro o acidente e depois também há aquela coisa do... Havia um anúncio também, acho que era, eu sei que era na Roménia, mas não sei se passava em todos os canais, que era de um senhor que ia conversar ao telemóvel muito tranquilamente, e de repente só se vê, porque eu percebo que se vê porque se ouve um outro carro que faz uma ultrapassagem, só que ele não vê, não se desvia, não sei o que é que ele faz, sem que o carro não se desvia e há um acidente. Mas é que a pessoa que está a falar ao telemóvel nem sequer se apercebe. Só se apercebe, pronto. Pois faz muito morro, não é? Porque para de falar e ouve-se o impacto. Imagino que isso tenha uma coisa visual. Mas ao princípio é que eles são para aí uns 15 segundos em que ele está a conversar tranquilamente. Já nós começamos a pensar que é um anúncio qualquer, de uma marca qualquer, foi aquilo que eu pensei, pronto, é uma marca qualquer de um telemóvel. Quando de repente, pum! E acho que o encantar, neste caso, é um encantar negativo, É o atrair. Ah, pois é, o atrair. Sim, é o atrair. E acho que esse tipo de coisas funcionam bem, pronto. E acho que outro, são interessantes, aliás. outro também era bestial. Missão de marketing e publicidade de Borla, não é? Não é no escape, mas é na antena web. Também é um escape. É um escape, Mas né? não faça um escape agora. é do Arizo As porras das cabras lá para o... Santos. É que esse, além de poeta, ele é para a publicidade. É verdade. Muito bem, para a semana não sei se voltaremos porque vamos todos para as Marchas de Santo António. Ah, Eu vou é? apresentar a Alfama e vou ganhar. É o único evento do país que eu não preciso ver para saber quem é que vai ganhar. Porque... e este ano ficava mal, ainda era a Alfama que ganhava. Muito bem. Este ano vai ganhar a ajuda. Não ajudes. Ajuda precisamos nós, por causa deste calor frio. Ora bom, adeus, até o meu regresso. Bye. Bye, bye. Tenho de aprender a falar inglês. Ah, está bem, o marketing. Bye, bye. Tourism manager. Bye, bye.